da Juliette, o Tanfrey, 603. E Juliette, portão 07, o Tanfrey, 603. Juliette, 07, Tanfrey, 603. Salvador, Papa Romeu, de Atenda para o táxi. 4 a bordo, Senado Recife. 4 horas não. Confirme 4 pessoas a bordo. 4, 0, 4. É, Coíndia. Repórter Léo de Pronto, cabeceira 17. Partiu para 17, está amarelo. Alinhado, obrigado. Paul Índia em Alfa, ponte espera 2186, ajuste no 012, tem um bom voo, boa noite, gol 940. Bono 273, chama Recife, 13325. É, confirmaram a frequência 13325. Acima de tiro. Obrigado, boa. Alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém na 10, no 940. Índia Eco, Índia, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 06 noite. MIS-LS, reporta estabilizado. MIS-LS, 2012, reportarão no 7. Jack, India, decolada, 47, chama o controle, 120, decimal 8. 208, muito grato, India. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeo, India, India, decolamos, na pista está passando agora, 807. Jack, India, contato radar, 0370, sai da boca. Sai da boca, ao 370, India, India, obrigado. Voo 940, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 062. Bom, 940, decolado 250, chama o controle, 120, decimal 8. Bom, 1208, Bom, 940, boa noite. Bom. Controle, boa noite, Gol 1940, decolou, passa 1500. Bom, 940, boa noite, contato radar, virou 360, saio da Arbor. 360, Arbor, Gol 1940. 397, Galeão copiou 380. 380, Galeão está autorizado. Aerovia Pesolo 10 até SMAP. XA Mike Alpha Pai SMAP, após conforme o plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5002, controle 120, decimal 8. Portão 2, chame pronto na 397. Salvador, boa noite, gol no 884. Cliente da Zulu, passa 210 para 150. 884, boa noite, aciona a identificação autorizada a Mari, destino 050. Ok, Mari. 050-884. Lima Quilo Bravo, reporta a visual com campo. A visual com campo, Lima Quilo Bravo, aguarda a transferência. Lima Quilo Bravo, chama a torre agora no 9862. Tanto da 12, obrigado, boa noite. Estabilizado o gol 1776. 1776, a torre no 9862, bom pouso. 186, boa. Papai Romeo Índia, Eco Índia, chama Recife, 1245. 1245, uma boa noite, obrigado. 0 graus, 0 meia dúzia. Tá. Estou em Salvador, vou no 776, baixou o favor na 10, 300 externo. Tráfico a destaque, autorizado pouso, vento 10 graus, 0619, ajuste 1012 e no 776. 1012, só poderia confirmar o vento? Só confirma o vento, por favor, para o gol no 776? Confirmo, é 110 com 0612. 110 com 06, obrigado. 26, boa noite, aciona a identificação autorizada AMAN, desce 4.000 pés com M12. AMAN 4.000, 222, né? Salvador, boa noite, Papa Tango, F6 Golf, Serra, Salve Luz. Papa Tango, F6 Golf, Serra, boa noite, aciona a identificação autorizada AMARI, destino 060. AMARI, desce 060, F6 Golf, Serra. Controle, gol 1940. Prossiga. Autoriza voar Obdub. Aguarde coordenação. Eu tô aí, Lima Quilo Bravo. Prossiga. Não, o trem embaixo travado, sinal de 4 milhas e meia, 1 no 7. Ok, informarei eixo da pista no 7 livre, informe que temos o 737 na final, da 1-0 aproximadamente 3 milhas para a cabeceira. Ok, então vai seguir como número 2, para 1 no 7? Sim, senhor, será o número 2. Oi, tá, senhor, tá guardado aí. Quando 776, informação, tráfego da aeronave Carajá, que está prosseguindo para a final da 17, sem interferir com este de aproximação da 10. Sente visual com tráfego, 776. 9603? 9603. Ou 940, chama Recife, 1288. Ou 1288, Goronato 40. Sinal, é de 2 milhas e meia, Lima, aquele ponto. 3 horas, posto, pista 17, vento 120 com 062. 5218, solicita a descida. Felipe 528, aciona a identificação autorizada chegada a mão, desce ao nível 070. Chegada a mão, poder 70, 528. Vamos 776 no solo 59, livrar a direita no 21 no decimal 9. A direita no 219, o voo 1776. Salvador cordial, boa noite, o voo 1776. 776, boa noite, via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportaria para a Juliette, voo 1776. No solo controlado, eles viram aqui pela direita, colocado para a Bastel, ok, seu solo foi 2200, a estacionário em frequência, boa noite. A próxima Juliette, voo 1776. Juliette, portão 04, voo 1776. Juliette, para 04, voo 1776. Pelo 2226, desce 2000 pés, nível LS, reporta estabilizado. 2000, nível LS, reporta estabilizado. 2226. Ou 1824, reduz 2009, desce 3000 pés, comidor. Reduz 2009, 3000, 884. 5218, vou direto, posição toque. Boa noite. Boa, direto zona da presente, 4.000 pés com 12, se tiver condições, mantenha indicada. Ciente, direto zona da presente, para 4.000 pés, 528. A Batangu X-Ray Golf Serra desce ao nível 050 e reduz 2.10 mais. Desce para 050, já está mantendo 2.10 mais. Dois está livre, 3977. Acertamos o lote 2223. Salvador, boa noite, passarelo 2226, aproximação final no zero, baixado, checado. Passarelo 2226, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 2. Autorizado pouso, 2226. Identificação autorizada a mais, descida ao 060. 060, identificou, 100, não consigo contar com você. Batango X-Ray Golf Serra, vetor radar para sequenciamento, esquerda 360, limitado pelo localizador. Esquerda 360, limitado pelo localizador, Dr. Sierra. Mantém 5.000 ainda? Mantém ainda 5.000. Tá. município 5298-10.000 pés, Lisa LS, reporta estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS, chamará estabilizado. 5298. Estabilizado, 884. 884 completa a aproximação, torre no 9612. 86. Papatango X-Ray Golf encerra para o localizador, curve à direita para o A050, reporta estabilizado, desce 3 mil pés com 12. 050, reportará estabilizado, desce para 3 mil pés. Boa noite, Gol, no 884, vai passar o marcador externo. Achar a trava. Boa noite, 884, complete aproximação, guarde formação de pista livre, vento 130 graus, 0629, 1012. Gente, 884. Com 129 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Guarulhos. Ninguém Alfa, ponte espera 2186, ajuste no 012, sistema Gol, boa noite, tanto 1397. Táxi EV Alfa, no ponto de espera da 10, tá, torre 186. Tá, 317, obrigado, tem um bom trabalho. Realmente. 84, vento 130 graus, 0619, 1012, pista livre autorizado, pouso. Teve pouso, 84. Já vi aquilo até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é a posição 03. Mesmo assim, fica atento ao sinalizador. Alfa, pátio quilo. Alfa, depois quilo, para pátio 3, posição é o 3, ficará atento, passarei.